sobre mim o forte temporal, mas Cristo está comigo, não temo nenhum mal. Às vezes fortes ventos com força vêm em mim soprar, com fé vou navegando, não quero naufragar, não quero naufragar, não quero naufragar, confiando em Jesus, no fim da viagem irei chegar. São muito forte, mas posso suportar, pois sinto as mãos de Cristo as minhas segurar. Às vezes sou medroso, igual a Pedro sobre o mar, mas eis que as santas mãos não me deixa naufragar. Não quero naufragar, não quero naufragar, confiando em Jesus, no fim da viagem irei chegar.